Nosso tema dessa noite é a missão do homem inteligente na Terra. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Faz parte do capítulo 7. Se alguém tiver o interesse depois em casa de poder ler sobre isso, é mais uma compreensão, ok? Então, missão do homem inteligente sobre a Terra. O que a gente entende por missão, primeiramente? Missão é uma incumbência, uma razão de existir. Essa é uma definição de missão. Inteligência é uma capacidade mental de raciocinar, de planejar, de resolver, ter e compreender ideias. Então, o raciocínio propriamente dito e o entendimento das coisas. Isso faz parte da inteligência, que nada mais é do que um talento que nós temos que pode ser exercitado para que nós possamos desenvolvê-la cada vez melhor. No Livro dos Espíritos, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o que é Deus? E lá está escrito: inteligência suprema, origem de todas as coisas. Eu separei esses três tópicos para a gente partir deles, para poder então falar sobre essa missão do homem inteligente na Terra, sabendo o que é missão, o que é inteligência e Deus que está por trás de tudo isso. A gente pergunta: qual é a razão? Muitos de nós já se perguntou, né? Qual é a razão da vida? Ou qual é o sentido da vida? Essa pergunta nos move e faz com que a gente vá atrás de respostas. E esse movimento, ele move a nossa inteligência. Ele faz com que a gente comece a raciocinar, comece a buscar uma compreensão para esse sentido da vida, para essa existência. E como o título nos diz, a missão do homem inteligente. Qual é o sentido dessa nossa existência? Por que nós estamos encarnados nesse momento aqui? Uma das respostas, simples, porém bastante abrangente, é que nós estamos aqui para fazer o bem. E ela parece uma resposta simplista, uma resposta até um pouco doutrinária, mas se a gente pensar o que é fazer o bem, o que isso movimenta? Fazer o bem, diretamente eu estou me beneficiando. Naquilo que a gente vem dizendo sistematicamente, eu estou evoluindo, eu estou crescendo como ser humano, como ser espiritual, principalmente. A prática do bem, ela me torna, me eleva mais próximo a Deus. E também, diretamente, ela me aproxima de todas as pessoas que estão próximas a mim. A prática do bem, ela me torna mais próximo. As pessoas que estão ao meu lado, elas me aceitam melhor, elas me compreendem melhor, elas acabam tendo uma empatia comigo maior e, dessa maneira, juntos, a gente consegue caminhar no sentido que nós queremos. É o contrário das inimizades, né? Quando a gente, por algum motivo, só pensa em si próprio, a gente afasta as pessoas que estão próximas de nós. A inteligência, ela é um talento. Se a gente lembrar do que já foi falado outras vezes aqui, da parábola dos talentos, ela é sim um talento, e como já diz na parábola, ela não é para ser enterrada, não é para ser guardada, não é para ser utilizada apenas em benefício próprio. A inteligência, ela me permite criar oportunidades de auxiliar não só a mim, mas a todas as pessoas que estão ao meu alcance. E quando a gente fala ao meu alcance, a gente às vezes não tem a dimensão do que é esse alcance pode ter. Ainda hoje a gente se beneficia de pessoas que viveram séculos atrás e que através da inteligência delas, elas criaram condições para que nós hoje possamos usufruir. Tudo que a gente tem hoje foi porque alguém trabalhou nesse sentido. E se alguém tivesse feito apenas para si, os outros ou nós não estaríamos então colhendo essas oportunidades. A vida hoje, ela é, em alguns sentidos, bem mais fácil porque alguém já trilhou alguns caminhos e já deu uma direção do que nós podemos fazer. Essa é uma missão do homem inteligente. Criar oportunidades e progresso para os demais, não só para si próprio. Quando a gente fala de inteligência, a gente logo imagina pessoas super capacitadas. E a gente lembra também que muitas pessoas que já passaram aqui no nosso mundo e que tiveram uma inteligência acima, talvez, da média, elas não fizeram coisas boas. Nós temos grandes exemplos nas guerras ou nas indústrias bélicas que criam situações ou criam materiais de destruição. Então aí a gente entra às vezes num paradoxo. Como pode uma pessoa tão inteligente criar uma situação tão perversa para a raça humana? E aí a gente chega à conclusão de que a inteligência é um talento, mas para que ele seja, para que ele frutifique e para que ele seja realmente um talento, como a gente já falou antes, ele precisa ter junto com ele a humildade e o amor. A humildade porque ela nos coloca todos no mesmo nível. Ela faz com que a gente olhe para o lado e veja que cada pessoa é alguém como nós. Que a gente aprendeu a chamar de irmão lá para trás, no tempo de Jesus, que ele nos disse que somos todos filhos de um mesmo pai e que o segundo mandamento é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então é só através da humildade que a gente consegue reconhecer o valor dessas palavras. E se a gente não tiver o sentimento de amor para poder manifestar isso, a coisa fica maquinal, ela fica um pouco fria e talvez ela não tenha o efeito que deve ter. Então, além da inteligência, a humildade e o amor são duas ferramentas essenciais para que a inteligência ela possa se desenvolver. Que a gente possa realmente. Porque senão a gente fica pensando apenas o quê? Em desenvolver essa minha capacidade sem perceber que é necessário agregar a ela algo mais. Porque senão ela é fria. A missão do homem inteligente na Terra é desenvolver esse sentimento e esse reconhecimento perante as outras pessoas. O sentido da vida é poder olhar isso de uma forma sem as influências que às vezes a gente sofre do nosso dia a dia, do nosso ego, do eu, que pensa exclusivamente na satisfação das minhas vontades. A gente já falou, né, que nas encarnações a gente tem uma grande oportunidade de novamente estarmos aqui e com as pessoas com as quais a gente precisa estar relacionados, nas famílias ou nos amigos, ou até nas famílias que a gente vai formar depois. Que nada é por acaso. E é inteligente se a gente não consegue, às vezes, compreender isso através do que a gente aprende aqui, que a gente, então, tem essa inteligência de perceber que, às vezes, nadar na direção contrária é uma perda de tempo. Porque a gente já vai acabar cansando e a correnteza vai nos levar para o lado que tem que ser. É aquilo que Jesus nos disse várias vezes, né? Não adianta a gente... Nós vamos todos chegar no mesmo ponto. Mais cedo ou mais tarde, nós estamos todos caminhando nesse sentido de evolução. É claro que se a gente ajudar, se a gente se ajudar, a gente vai sofrer menos e vai chegar mais rápido onde a gente precisa chegar. Essa é a ideia. E como foi dito também, de grandes exemplos de inteligências que foram perversas na condução das suas vidas ou daquilo que realizaram, a gente tem, em contrapartida, grandes exemplos para serem tomados. Então a gente pode pegar também grandes pessoas, como eu falei antes, que criaram situações que nós estamos aproveitando ainda hoje, e é neles que a gente deve mirar, nessa abnegação que tiveram, de repente esquecer um pouco de si próprios e criarem, sim, benefícios para todos aqueles que eles nem conheciam. Como eu disse, o alcance daquilo que nós fazemos, ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Nessa ideia, então, de missão do homem inteligente, todos nós podemos nos enquadrar nisso. Todos nós somos inteligentes, todos nós temos uma vida nas nossas mãos e nós podemos, sim, torná-la mais proveitosa, cada vez mais. Não que não estamos fazendo, mas cada vez mais. Insistindo sempre nessa ideia de fazer o bem, que é o que realmente faz com que nós nos destaquemos e também nos aproximemos das demais pessoas.